Personal Pontax 3001. Exato, tá, 3601, são 1-612-5 a bordo, 350 Galeão. 65 a bordo, taxi Índia, repórter. Pronto, ponto de perdão no 0, tá 3601, Ipiranga 1-0-1-0. Com 1010, livre táxi pra 1-0, a direita de Índia, aí, 1-0. Autorizando a linha de colapso, estou no zero, meto 1 no 0 grau, 05 no eixo. A linha de cola da 1-0, tá? 3-0. Bravo, Golf 56, controle 1, no normal, decimal 35. 4354. Salvador, boa, 3601, passa mil pés na sua escuta. 3601, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância, tá? 3601. Boa vigilância, voando Leda Graça, 3601. 601, deixa eu levar a tempo Recife em 1251, boa viagem. Somente 601. Kitchener 62, ficou... Salvador, Kitchener 62, ficou... 62, ficou 1, no pronto para a cópia. Pronto, só prossiga. 2-0 Guarulhos, eu de voo 360, da corda 1-0, curva direita. Série da Elton, São Leio, após o Abride. E após o voo, 1-6, após o Horizonte, após Trivi, após Conformado. Controle de Salvador, operem 1-1-1, decimal 3-5, transponder 5-1-0-5. Guarulhos, conforme, 360, decorando 1-0, da Eule da Bridge, a 3-1-6, bravo até o Zulu, 3 conforme. 0-3-5, controle, 5-0-5, transponda. O Sané 6-2-1, cotejamento correto, me chamo pronto, pode ver instrumento. Reporta aí. 2, Chené 6251, está na porta 05, pushback está na meta. Thank you. 62, vou no próximo táxi. W140, 5 horas e meia, alterna Galeão. Funcionário 6251, está autorizado o táxi via Pátio 1 no Táxi Índia, ponto para Dom Rosário, chama a torre 118, decimal 95. Poderia confirmar a pessoa a bordo? Segue 18895 no ponto de espera e as pessoas na voz estarão 140. Gente, grato, bom voo. Trabalho, boa semana. Eu 251 na linha e decola pistola 0, vento 110 graus, 0 menos. Decola pistola 0, que é Carolina 251, decolar 234, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 19-35, pode ser o ano, 6251. Alô, bom dia, Xené 6251, saída da El. Bom dia, Xené 6251, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância.